Informamos através do jornalismo de credibilidade. Está entrando no ar, Cadeia Sem Censura, Rádio Notícia. Muito boa tarde. Vamos comer, não é pra fechar não, é pra erguer, porra. Tô falando erguer essa merda aí, ó. Ergue até lá em cima. Ó. Boa tarde. A Polícia Federal, gente. Você tem que respeitar. Aliás, não é só a Polícia Federal, não, porque Polícia do Estado do Paraná, alguma coisa pra dar merda no computador, hein? Você tá acessando o que aí? Tá? Não me põe em nada. Nada. A Polícia Federal Brasileira, a nossa espartana Polícia Federal Brasileira, prendeu ontem 65 pessoas em 4 estados e no Distrito Federal. Eu estou falando de cabeça, que eu não tenho a matéria nas mãos, mas era uma quadrilha só de mulheres. Mulheres. Quem chefiava esta quadrilha internacional do tráfico de drogas eram mulheres. Tinha entre eles advogados, um advogado, um empresário, mais uns 3 boca de porco lá. Mas a quadrilha era coordenada, elaborada no interior do estado de São Paulo, se não me falha a memória, em Birigui, alguma cidade ali do interior, naquela região de Araçatuba, Guararapes, Valparaíso, por ali, entendeu? Desciam de avião, a cocaína descia de avião da Bolívia e dali eles distribuíam para o Brasil inteiro. E a nossa Polícia Federal prendeu ontem 65 vagabundos, vagabundas, vagaranhas, são vagabundas misturadas com putas e com piranhas, tá? Vagaranhos, são filho das putas misturados também com piranho, com o diabo que eu carregue, com Satanás, entendeu? Em 4 estados e também em Brazilian Beatles, durante a Operação Alfa, criada, que foi para desarticular 4 organizações envolvidas com o tráfico internacional de drogas. Inclusive as prisões, se não me falha a memória, foram em Mato Grosso, Brasília, Minas Gerais, Goiás, me perdoe se faltar algum estado, parece que é no interior do estado de São Paulo. Então eu quero parabenizar. Agora também não adianta só prender. O traficante tem que mandar matar. E o otário que depende do traficante para usar drogas também tem que se fuder. Tem que meter na gaiola. Tem uma clínica na divisa do Uruguai com Porto Alegre que lá é grade e autorizado pelo Ministério da Saúde. É grade. O cara fica dentro de uma grade. Tem hora para sair, tem hora para entrar. Se quiser dar uma de bacana, fica confinado. Não tem colher de chá, não. Que dependente de química é uma merda. Dependente de químico é uma bosta. Essa que é a realidade. Entendeu? A família que tem um dependente químico dentro do seu lar tá fudida. Tá vivendo um verdadeiro inferno. Você tem razão, Pablo. Vivendo um verdadeiro inferno. E o tráfico de drogas hoje é uma bosta. E aqui o Paraná, em todo o estado do Paraná, nós temos o telefone 181, que foi criado pelo meu amigo Aldo Barzianello, o advogado, ex-secretário da Justiça, doutor Aldo Barzianello. Nós temos o telefone 181, que foi copiado no Brasil inteiro, do Narcodenúncia, que recebe informações anônimas sobre atividades que praticamente elas são relacionadas, seria a palavra própria, ao tráfico de entorpecentes, entendeu? Ao tráfico de drogas, como vocês queiram. Sobre a violência, também do... Ontem eu estava vendo uma matéria num portal, parece-me que do Terra, um menino de 12 anos traficando crack em São Paulo. Puta que eu pariu. Uma criança de 12 anos traficando crack em São Paulo. Você vai fazer o quê? Então ninguém faz merda nenhuma. Ninguém resolve merda nenhuma. Eu sou a favor da criação de um esquadrão da morte para matar traficante de drogas. Só traficante. O cara foi pego dentro de casa lá com 5 quilos de cocaína, dá licença, pá, na cabeça e um no saco do cara. No saco e na cabeça. Tá? E deixa lá apodrecendo. Entendeu? E o telefone 181... A ligação é gratuita, pode ser feita de qualquer telefone, é garantido o sigilo, o denunciante não precisa praticamente se expor, dizer, não vai aparecer o nome dele em lugar nenhum, não precisa se identificar, nem vai ter a sua chamada, como é que eu diria, rastreada pela Polícia Civil, ou pelo Ministério Público Federal ou Estadual? Não, de jeito nenhum. Nós temos também aqui na capital o melhor prefeito do Brasil, que é o prefeito Beto Rich. Tomara a Deus que seja o futuro governador do estado do Paraná. Entendeu? Em Curitiba, o prefeito Beto Rich convidou o doutor Francischini, uma reserva moral da nossa espartana Polícia Federal, e foi criada a Secretaria Municipal de Combate à Violência das Drogas. E não, ele não tem assim uma estrutura para combater a violência. Ele depende praticamente, porque a escalada... ele trabalha com 3 mil líderes ou 4 mil líderes comunitários que são colaboradores nessa rota de informação de inteligência na capital e na região metropolitana. E se você quer conversar, você pode acessar o site agora www.antidrogas.curitiba.br br.gov.br e obter mais informações ou ligar para o telefone 33508024. Vai cair na Secretaria Municipal Antidrogas. Quer dizer, é um trabalho grande aqui no Paraná. Isso você tem que parabenizar, seja na Secretaria de Segurança Pública com o doutor Luiz Fernando, seja com o prefeito Beto Richa, com o doutor Francischini, seja com a Polícia Federal, com a nossa espartana Polícia Federal, seja com a nossa espartana Polícia Militar, que é aquele grupo que tem lá dentro, como é que chama, o grupo reservado, né? A P2. A P2, que também está trabalhando, e a Polícia Federal. Porque, na realidade, enquanto a cocaína funcionava, eu já comentei isso aqui no programa, mas isso não sai da minha cabeça. Enquanto a cocaína funciona como um forno de fogão, forno convencional, entendeu? O crack é uma merda. É a maior violência que eu conheço hoje na humanidade. Ele funciona como micro-ondas. Deixa o cara broche, não vai trepar mais, não fala coisa com coisa, vira um cadáver ambulante, vira um robô. Você que é dependente, você é uma merda. Teu fim é hospital, cadeia ou cemitério, tá? E procure mais rápido o possível. Então, eu quero parabenizar aqui a Polícia Federal. E se não me falha a memória, o doutor Francischini deu uma entrevista, se eu não me engano, faz um mês, mais ou menos, que há 10 anos, os traficantes, do, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro e São Paulo, que são as maiores capitais em termos de drogas, né? Há mais ou menos 10 anos. Eu tenho anotado em algum lugar, há mais ou menos 10 anos. Eu vou falar mais ou menos aquilo que eu me lembro. Há mais ou menos 10 anos. O doutor Francischini disse isso para a Gazeta Online, e crack, tá? Pense bem na sua vida. Se aparecer um filho da puta perto de você na sua sala de aula, te oferecendo qualquer merda dessa, manda o cara a puta que eu pariu, tá? Que você vai acabar morrendo. Porque eu não conheço um viciado, um dependente, um traficante que use drogas. Eu conheço, ele não usa, que ele é inteligente. Ele quer angariar, trazer para ele o viciado. Porque o traficante é revenda de golpes. Golpe na capital, tem que mandar matar também. A morte bate a porta. Cinegrafista da CNT foi assassinado dentro de casa. Droga no bairro Alto. O casal foi preso. O Ricardo tem informações e comentários a respeito disso. Foi um grande trabalho do serviço reservado da Polícia Militar. Parece que desde da Divisão Estadual de Narcóticos também, o DENARC, desde 2007, tá? Parecia filme que aconteceu ontem na capital do Paraná. Antes de você falar aí, Ricardo, invadiram aí um pesque-pague. Onde fica esse pesque-pague, hein? São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana do Paraná. Não sei quem foram os filha das putas que invadiram, tá? É bandido. Bandido bom é bandido morto. Não tem bandido bom, não. Os caras entraram, assaltaram o pesque-pague, mataram a dona do pesque-pague, pegaram a filha de 13 anos, estupraram, mataram e jogaram dentro do lago. Acharam o corpo da menina ontem. E os vagabundos, onde é que estão? E a menina que foi estuprada, colocada dentro de uma mala e jogada dentro da roda ferroviária em Curitiba. Cadê o assassino, caralho? Me perdoe, aralho. Pimenta misturado com alho. Cadê o assassino, porra? Mataram uma menina. Fizeram um carnaval do Satanás. Ai, BBB. Prenderam um cara, prenderam outro, prenderam... Ninguém, até agora, cadê o assassino, porra? Cadê o assassino da estudante universitária lá em Londrina, que foi assassinada dentro da Unopar, se eu não me engano, da família Lafranc? E uma menina tava dando para um cara lá, o cara não quis comer mais ela, ela pegou, foi na polícia, não, quem matou a menina foi o cara lá. Só porque ele não queria comer mais a chana dela. Quer dizer, tá na rua também. Também ninguém sabe até hoje. Papel aceita tudo. Essa idiota deveria ser processada, levar um cacete, tirar a calcinha dela e pegar aqui o cacete do Dal e dar umas bordoadas na bunda dessa vagabunda pra ela criar vergonha na cara. O assassino até agora não apareceu da estudante. A menina da mala aqui também não apareceu. Invadiram o Pesque Pague aí, mataram a mãe, estupraram a filha, roubaram tudo e desapareceram. Ah, pro diabo que o carregue. Ah, pro inferno. Aí depois aparece um bando de moralista. Ah, BBB, porque é o Borghetti. Ah, ninguém é obrigado a gostar de mim, não. Deixa eu gostar de você. Ninguém é obrigado a me ouvir aqui, ou numa rádio AM, ou diz AM, no diabo que eu carregue. Ah, pro inferno. Não tô fazendo programa pra agradar ninguém, não. Flávio Bototo, do Rio de Janeiro, obrigado pela audiência. Mariano, de Recife. Diogo, da Academia Gustavo Borges, um beijo na sua alma, um beijo na alma de todos. Rafael Mandina, o Ma... que é? Ma... o que está escrito aqui, ô idiota? Mário. JRD, o Horácio, Dr. Zecão, Pablo, Murilo, João Alves de Siqueira, o Robson de Santo André, João Moraes, Novaes, Felipe, André, Guilherme, Evaldo, Giba, professor Reinaldo, a Fernanda W, Lucas Lima, Joaquim, a Rosana, a galera da UEL de Londrina, que está ligada à turma de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina, da Tuiuti, aqui da PUC de Curitiba. Tem uma galera aí, são mais de 30 mil pessoas ouvindo a Fusão FM, o Cadeia Alborguete, o Ricardo Alexandre Mianes e esse xarope aqui que está falando para vocês, o Luiz Carlos Alborguete. Como é que... vamos a um intervalo comercial, se tem intervalo nessa porra. E vamos falar aí desse negócio aí. Da menina, olha. Da menina, vamos falar da revenda, vamos falar de tudo quanto é desgraça e botar na bunda de todo mundo. Agora, o que tem explodido de revenda de carro ultimamente aqui nessa Curitiba... Olha, eu tava conversando com o senhor ontem, Ricardo. Ele tava dizendo pra mim, Luiz, as pessoas... que são mais cegadas assim comigo, me chamam de Luiz. Luiz, eu tô a fim de comprar um melhor carro do Brasil. Falei, qual é? É o Honda Civic. Aí falei, tudo bem. E o que tem? É carro, sedã. Aí eu peguei e falei, o que aconteceu? Pô, eu tô oferecendo o meu, que é 2005, para pegar um novo. Os caras estão... eu fui em todas as garagens de carros, tal. Sabe quantas garagens de carros tem em Curitiba, seu Ricardo Alexandre? 2.000. Pois é. 2.000 revendas de carros. E grande parte delas estão com problemas, junto ao Procon, junto àquele... aquela empresa que dá o selo para eles trabalharem lá, o selo o de sebo. O selo de qualidade deles lá. É, chama quase sebo. Todas estão com problemas juntos a estes órgãos. O que é que acontece? Você deixa o teu carro para vender a empresa vende o teu carro. Desaparece com o teu carro, desaparece com o dinheiro. Pois é, e aí você fica naquela. E outra coisa, não consegue receber. E outra coisa. E tem gente de financiadora por trás de tudo isso aí. O doutor Ronald de Jesus deu uma entrevista hoje, liguei para a delegacia, falei com o Ronald, falei, doutor Ronald, tem financeira por trás? Ih, Alborguete, o que tem de financeira fazendo maracutaia por causa dessa recessão, dessa crise econômica? Mas isso aí vem de anos, doutor. Falei, tem uma quadrilha montada no Paraná, em São Paulo, no Rio, financeiras. Agora tem que descobrir o nome e quebrar a bunda desses filhos das putas que pega o teu carro para vender, vende o teu carro, desaparece com o teu carro e você fica na privada cagando dia e noite. Tô errado, porra? Não é verdade. Ah, pro diabo que o carregue. Vamos ao intervalo, a gente volta já já. Se tiver intervalo. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura, Rádio Notícia. Você está ouvindo FusãoFM.com. A sua alternativa pop rock. O que as empresas pensam de suas operadoras de telefonia e banda larga? A velocidade da banda larga? Bom, o atendimento é... Ah, a conta de telefone é... Se a sua operadora de telefonia é meio... faça uma escolha feliz. GDT é atendimento que resolve, banda larga de qualidade e economia de até 50% na conta. Ligue 103.25 e mude para GDT, a escolha feliz. Ele veio para nos avisar de uma ameaça. Não demos atenção. Agora, a data já está marcada. Não há mais volta. Keanu Reeves em O Dia em que a Terra Parou. Hoje nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. Depois de 3 anos de namoro, meu namorado ia me dar uma... e me pedir em casamento. Eu sempre quis casar, ter uma... bem bonita e um monte de... brincando no quintal. Mas só depois de perder tudo isso que eu consegui deixar as drogas. O uso de drogas consome os seus sonhos. Acesse nosso site www.contradrogas.org.br. Associação Parceria Contra Drogas. Fotostar Produções, ampliações, restaurações, convites, book álbum digital, fotolivro, quadros, criações de logotipos, hospedagem e desenvolvimento de site pessoal e empresarial. Tudo em um só lugar. Acesse fotostar.com.br. Não esqueça, Fotostar é com PH. Ou ligue 0 prestadora 41 3642 0274. A sua alternativa pop rock. FusãoFM.com. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura, Rádio Notícia. Vai do que na vida, hein? Muito bem. Estou recebendo a visita aqui do estudante Alexandre Ribeiro, do bairro do Pilarzinho. Então você prestou atenção no que eu disse, né? Que idade você tem? 16 anos. Tem a vida inteira pela frente. Dá pra trepar à vontade. Dá pra arrumar um monte de menina, casar, fazer filho. Agora, se fumar maconha, isso aí, essa micharia que você tem no meio das pernas aí, ó, não vai levantar nunca na vida, não, tá? Não, é micharia. Que não, você falou que sei lá quem falou. 16 anos, o cara tem uma michariazinha desse tamanho. Você já viu? É, vai lá, pega, vê lá se você é grande ou não. Não, é. Não, eu vi. Eu não perguntei porra nenhuma, quem perguntou foi ele. Eu não. E o negócio do selo aí é sebo mesmo. É pra passar sebo. Sebo na bunda desses ladrões, esses canalhas. Estão perguntando aí qual o telejornal que eu mais gosto. Ah, eu assisto o Jornal da Band, que eu sou. Gosto demais do Boechat, entendeu? E depois assisto. Não gosto do Jornal Nacional, não. Gosto do Jornal da Globo à noite, do VAC. Eu gosto do... daquele jornal da... do SBT. Do Carlos Nascimento. Carlos Nascimento, tá? São jornais que eu assisto. E depois eu fico ligado na internet, que a internet é mais bem informada do que as rádios e as televisões brasileiras. Ok? Tá dado o recado. E é sebo. É sebo. Você passa na bunda o selo, pega a merda, passa no sebo e cola... no carro. Agora, é uma verdadeira zona, né? Uma verdadeira putaria. É isso aí. Que tá é vendo? Que tá acontecendo. Então, Curitiba. Diga já o que. Como é o nome da revenda? A revenda que... é a Indicar Veículos. Indicar Veículos. O proprietário desta revenda. E é grande, hein? Pai? Fica. Ela fica no seminário. Na... Seminário é indo lá pro Barigui. Justo, na Arthur Bernardes ali. Como que vai pro Barigui, já saída pro interior do estado? Ah. Bom, o proprietário da revenda de veículos Indycar, Alborguete, que está instalada ali no bairro do Seminário, foi preso no dia de ontem por policiais do 9º Distrito Policial, comandados aí pelo delegado Ronald de Jesus e o superintendente Valdir de Córdova Bicudo. O Savério Augusto Cretela, de 52 anos, é suspeito de estelionato e apropriação indébita de veículos. Isso segundo o delegado Ronald de Jesus, que disse que mais de 30 pessoas foram lesadas por esse empresário. As investigações, conforme a polícia, começaram já há questão de 2 anos, com o registro de queixas na delegacia. Além dos 30 boletins de ocorrência, outras pessoas executaram os seus contratos diretamente na justiça. De acordo com as vítimas, o golpista recebia veículos para venda em consignação, mas não vendia os veículos propriamente dito. Ele se apropriava desses carros, escondia num outro local. De lá, ele passava a vender os carros e não retornava o dinheiro ao proprietário, segundo o que foi apurado pelo Dr. Ronald de Jesus. De acordo com as vítimas, o golpista também recebia os veículos para venda em consignação, mas vendia ou sumia com os carros, a maioria de luxo, e nunca pagava os seus proprietários. O delegado Ronald de Jesus contou ainda que os clientes da revenda também não receberam os documentos dos carros comprados. Ele utilizava os dados cadastrais das vítimas para comprar outros veículos e, com isso, comprometia o nome delas, que se tornavam devedoras perante o comércio. O delegado investiga outros envolvidos no crime. Ele disse que agentes financeiros são suspeitos de autorizar financiamentos de veículos já financiados. Savério poderá também responder por formação de quadrilha. Caso seja condenado, ele poderá pegar uma pena aí de 3 a 12 anos de reclusão, pelo menos segundo o delegado Ronald de Jesus. Uma prática bastante comum. Nós tivemos aí o caso da Emily Carr, que foi o caso que mais repercutiu em Curitiba, no estado do Paraná. Bandido. Tivemos a Dani Carr, a Emily Carr, né? São lojas que já baixaram as portas, que a justiça mandou fechar porque realmente estavam aplicando golpes. E outras que estavam aplicando golpe não esperaram a situação chegar à justiça. Eles mesmos baixaram a porta. Disseram que haviam falido, coisas nesse sentido, e pernas para quem te quer. Só que o caso também foi registrado na polícia. Nesse caso da Indycar, o proprietário, o Savério, olha o nome dele, Savério Augusto Cretela, de 52 anos, foi preso, está preso, autuado em flagrante, foi pedido mandado de prisão, a justiça já determinou a prisão dele, ele permanece preso. O delegado Ronald de Jesus acredita que o número de vítimas possa chegar a 100 pessoas, pelo menos. 30 já registraram queixa na delegacia. Outras 22 já foram direto à justiça para resolver a situação. São 52 casos até agora que são conhecidos. Pode ser que chegue ao número de 100 o número de pessoas aí envolvidas, vítimas desta empresa. O delegado está investigando também algumas financeiras. Agentes financeiros liberavam o financiamento de um veículo que já havia sido financiado, ou seja, faziam 2, 3 financiamentos em cima do mesmo veículo. Na hora de receber o carro, ninguém recebia, até porque o veículo já era alienado, não tinha como passar para uma determinada pessoa aquele carro. Um fato que está acontecendo bastante em Curitiba e que você, que é proprietário de veículo e pensa levar em uma loja, tem que tomar muito cuidado, tem que ver se essa loja é cadastrada junto aos órgãos competentes, se ela não tem nenhuma reclamação no PROCON, se não tem queixas em delegacias, procurar também a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Eu queria dizer o seguinte, porra! Acabamos de ouvir aqui o intelectual, futuro senador, da favela do Pantanal, futuro presidente da favela Vila Nova, com as suas análises a respeito de uma quadrilha de filho da puta. que pega o teu carro, cara. Tu leva o teu carro, cara. Tu leva o teu carro que tu comprou, tu pagou, tu, tá? Eu vou te dizer que é tu. Não deixa eu esquecer da palavra tu. Tu leva o teu carro, tu entrega o teu carro lá na revendedora. Ai, que dor da coluna. Isso deve ser, como chama aquele troço lá? O nervo ciático. É, a senhora, sua mãe tá com AIDS. A senhora, sua mãe tá com AIDS, aquela coitada, aquela infeliz. E você tá com as perninhas embaixo, redondinha, parecendo um verdadeiro viado mesmo, hein, mesmo? Verdadeiro viado mesmo, tá? Cala a boca. Tá. Baitolo. Mas eu tô te ofendendo. Baitolo. Ah, e fala pro teu irmão que ele não tem o direito de fechar o portão dessa merda aqui pra gente entrar. Passa o telefone dele. Tá. Agora, deixa eu dizer o seguinte. Fechar o portão. Merda não, com todo o respeito. Que vai estar chovendo a hora que a gente tiver que sair daqui. Ah, se tivesse, você tá fodido. Ah, bom, o Leonardo chegou. Problema é o seguinte, ainda bem, graças a Deus. Ah, o que eu falava aqui? Tu leva o teu carro. Tu leva o teu carro numa... Ah, viu, intelectual? Tu leva o teu carro lá na revenda, na loja. Chega lá, com o maior respeito, com o maior carinho. Por favor, venda o meu carro. Vendo. Deixa os documentos. Tu entrega os documentos. O pau no cu. Nossa. É o tu, que é o pau no cu da dona da loja. Viu, intelectual? Vende o teu carro. E tu leva também no olho do cu. É mais ou menos por aí, Borghetti. Tô falando verdade? Não é verdade? Não tô falando palavrão, não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Porra! Quer dizer, tu leva o teu carro, entrega pro cara, o cara põe na tua bunda, vende o teu carro, sobe com o teu carro, financia o teu carro e ainda financia no teu nome, hein? Chama você lá pra, ó, assina aqui, ó, mais essas declarações aqui que você não tem multa, viu, intelectual? De Araque, entendeu? E esses papéis era tudo pra financiadora, intelecto. Intelecto era tudo para a financiadora. Então eu fico puto da cara. Bandido é bandido, cara. Tem que levar no olho do rabo mesmo. Tem que meter, tem que arrebentar a bunda! A bunda desses vagabundos. Eu sou dessa opinião, Ricardo. Quantos trabalhadores, quantos jovens, quanta gente está passando por dificuldade agora, às vezes não tem, tá nessa crise aí que tá uma merda, tu vai em banco, cheque especial tá caro. Outro financiamento tá caro. Tá? O Ricardo, nesse final de semana, o intelecto aqui, resolveu, me deu. Ele nunca tinha comido carne de javali. E é um direito que eu também nunca tinha comido. Não, tinha comido. Eu falei, Ricardo, eu vou te levar ali na. Como é que chama? Ali na. Na Sanga Grill. Que tá um show, reformaram agora, está um show. A Sanga Grill é uma das grandes churrascarias do sul do país. Eu digo porque eu adoro. Inclusive, uma das donas lá tem um sobrinho que é casado com uma sobrinha, tá? São parentes aí. Então vai ver que eu sou parente desse Leonardo das Quantas aí, não sei essa porra aí. Deve ser parente também. Entendeu? Porque o meu. O sobrinho tá comendo a sobrinha dele. Aí, então é o seguinte. Nós não tava lá quando ela falou, ó, teu sobrinho casou com a minha sobrinha. E ela é casada com o velho que é dono de lá. Aquele que montou aquele negócio dos passarinhos, né? Então eu quero avisar o Leonardo que o meu sobrinho tá comendo a sobrinha dele lá. Né? Então é o problema é o seguinte, casado já. E é isso aí. Aí o intelecto aqui foi o cala a boca que é melhor. Você respeita que ele não é cor de ferro, não. Ele é intelecto. Tá? O quê? Cor de ferro? Intelecto? São pessoas intelectuais. Que nem aquela merda lá, que trocou uma ração também. Aquilo é burro. Aquilo é burro. Metido a fumar cachimbo. Aquilo é um idiota. É uma merda. Vai levar um fumo no olho do rabo que eu vou te contar. Com as testemunhas. É o seguinte. Aí ele foi em São José dos Pinhais. Tá fora do ar? Mas quem desligou intelectual. O microfone? Vai dizer que esse microfone tá desligado desde o começo do programa. Você falou, tá ouvindo, você desligou agora. Você desligou agora, burrice. Como que eu desliguei se você não partiu? Desligou. Desligou aqui, caiu, desligou, velho. Mas como é que vai desligar se não. Você tava falando. Mas caiu, desligou. Não sei, esse microfone tava desligado desde o começo do programa, você se prepare. Você se prepare que amanhã o bicho. Não, não, amanhã não, você que vai meter a mão na cara dele agora. Não, faz isso. Homossexual é assim. Começa com muita coisa, apanha logo, dá uma surra na bunda do cara, já se arruma. Então o problema é o seguinte, não é para desligar o microfone, viu, intelecto? É o seguinte, aí o Ricardo Alexandre foi a São José dos Pinhais. Foi no açougue MMMMMMM, tem uns 10 M lá. Chegou lá, vende carnes exóticas. Aí ele chegou com tudo, pá... Sou o Ricardo, aí todo mundo olhando, ah, lá, o Ricardo lá, e daí tudo bem e tal, a gente ouve pela internet e tal, tá de araque, mas tudo bem. Aí, tudo bem, ouve porra nenhuma. Aí ele falou, eu quero um quilo de javali para me fazer na chapinha, com a dona Estácia, com as crianças. Quando o cara, aí ele... Parece que acendeu um neurônio que estava apagado. Ele falou, quanto é que é o quilo dessa carne? R$80. Ele falou, então me dá 3 de maminha. Ele levou a maminha embora. Ô, é carninha, verdade, cara, verdade, né? Verdade mesmo, isso aí aconteceu. Quer dizer, tanta gente querendo vender o carro, querendo pagar cheguei a dívida. Cheio de razão, cara, não adianta você ter dinheiro hoje. Tá aplicado se você deve um monte de coisas, como estava vendo um economista falar no G1, no portal de economia da Globo.com. Não adianta você ter, e no Terra também. Vi um comentário hoje no Pop, muito inteligente, de um economista também, parece que ele está sempre sendo convidado pela Globo, estava lá no portal Terra. Esse cara aí do Pop estava falando o seguinte, não adianta você ter, por exemplo, 200 mil aplicado num banco, se você deve 70 e a dívida vai acumulando. Então vai lá, pega 70, paga tuas dívidas, não fica devendo para ninguém, deixa 130 aplicado. Não é verdade. Não é verdade, Ricardo? Só se eu sou burro. Então quantos estão vendendo o seu carro para pegar uma grana, um grampo, um capim, uma bufunfa, um cash e aplicar e pagar suas dívidas e comprar um carrinho mais barato? Que não adianta você andar de BMW, andar de Mercedes, andar de Porsche, andar de todo, se você está com um pepino no rabo, se você tem que esperar sexta-feira para soltar o cartão, às vezes clonado, às vezes esperar sexta-feira para soltar uma chiquita fria para cobrir na terça, tá? E vai para Santa Catarina, vai para Santos, lá na terra do Serginho, vai para o Rio de Janeiro, para Angra. Falando em Angra do Reis, o prefeito, sabe quanto ganha o prefeito de Angra do Reis? 30 pau por mês de salário. Sabe quanto ganha o Luiz Inácio? 12. Que putaria que tá esse país, hein, bicho? Isso é uma verdadeira putaria. Putaria! Aqui no norte do Paraná, uma cidadezinha com 13 mil habitantes, a cidadezinha. O prefeito está ganhando 14. O que é isso no teu braço? Coisa nada de criança. Baitolão. Meu filho fica lá. Fica pegando no braço do papai. Coisa e tal. Então, o problema é o seguinte. Então, tu vende o teu carro, vamos encerrar essa porra desse assunto. Tu vende o teu carro. O cara desaparece com a grana, tá na cadeia, Tem que bater. Sabe, põe o cara no chão. Alguém já assistiu o Expresso da Meia-Noite? Essa juventude nova que tá aí, ó. Vai numa locadora, porra. Antigo. Filme que mais me deixou barbarizado na vida. O Expresso da Meia-Noite. Tem o livro também. Compra o livro, idiota. O cara foi parar num país com cigarros e maconha, levou no rabo, foi condenado a 30 anos de penitenciária por causa de 5 cigarros de maconha. Botavam ele no chão, cara, e colocavam um troço assim em cima da... aqui nos pés, aqui, como a gente chama aqui? Tornozelo? No tornozelo aqui. E o cara batia de ripa nos pés. Tinha que levar 50 ripadas. Outros na bunda. Outro nas mãos. A pior prisão da história da humanidade existe até hoje. O cara teve que fugir de lá, comprar, pagar e quase que se fudeu. Conseguiu chegar nos Estados Unidos, nunca mais usou maconha na vida. O cara tem que tomar uma lição para aprender a criar vergonha na cara, tá? Bom, senhor Ricardo Alexandre, como é que é a história da menina que foi encontrada, a invasão do pegue o quê? Pesque pague. Você vai lá, onde é que ele tem aqueles lagos, que nem isso. O Leozir tem? Tanques, no sítio, na chácara dele, cheio de como é que chama? De carpa. Carpa. E a carpa dá pra comer também? Dá. É? Carne muito gostosa. Tilápia. Então tá bom. Peixe mais pesado. Então conta a história aí. Bom, Borghetti, essa história ela vem se arrastando já desde o último sábado. A estudante Jéssica Piccolo, de 13 anos de idade, foi encontrada morta ontem à tarde, dentro de um lago em São José dos Pinhais. Ela e a mãe, Maria Elísia Kremer Piccolo, de 45 anos de idade, foram vítimas de assaltantes no Pesque Pague da família. Isso na noite do último sábado. O corpo da jovem estava dentro de uma manilha que serve de escoadouro do lago de uma chácara na rua Joana Persegona, no bairro do Rio Pequeno, naquele município, atrás de um condomínio onde dois suspeitos trabalhavam como pedreiros. Assim como a mãe, ela foi morta a golpes de faca, com uma única diferença: a Jéssica chegou a ser estuprada pelos autores do crime. Amigos, vizinhos e familiares ajudaram bastante nas buscas. O corpo de Jéssica estava dentro da manilha de cerca de 2 metros de profundidade. Foi o aspirante Giovanni, do Grupo de Operações de Salvamentos Terrestres, o GOST, do Corpo de Bombeiros de São José dos Pinhais, que retirou o corpo da jovem de dentro do buraco. A perita Clélia Rameira, do Instituto de Criminalística. Só um minutinho, Borghetti. Só para eu não cometer uma injustiça aqui. Aqui está escrito Clélia Rameira, não é isso? Clélia Rameira. É, né? É. Pra não cometer injustiça, depois a perita vir me processar e dizer que eu tô chamando ela de Rameira. Bom, a perita... Ameira. Fala Ameira. Então. É, fala Ameira, né? Mas é Rameira. Tem uma H na frente. Ameira. Ameira. Vamos colocar Ameira. Vamos lá, Clélia. Vamos lá. Bom, a perita Clélia Ameira, do Instituto de Polícia Científica ou Instituto de Criminalística, constatou 7 perfurações de faca no pescoço e também nas costas de Jéssica, que estava vestida com as roupas pelo lado do avesso. Justamente. Quantas facadas? A perita, o jornal colocou 7. A imprensa toda registrou ali 8 facadas, segundo a perita. Por que fazer isso? Foram 8 facadas. Além, é claro, o Borghetti, da violência sexual com o qual ela foi submetida. Esta violência sexual foi constatada ainda no local pela perita, que disse que a vagina da garota estava bastante dilacerada. Só um minutinho. Mostrando que ela foi estuprada com muita violência. Quer dizer, os caras assaltaram o pegue-pague. Pesque. O pesque-pague. Mataram a mãe. Na hora. Não tinha um segurança, o pai não estava lá, não tinha nada. Fica em São José dos Pinhais, fora da cidade, né? Fora do perímetro urbano. Do perímetro urbano da cidade de São José. Pegam a menina de 13 anos, estupram a menina. Você tem filha em casa? Não venha me dar uma de falso moralista aqui, falso profeta, pregador, hipócrita, que eu vou te mandar a puta que eu pariu. Tá? Pego, veja, olhe bem pra sua filha agora, pra sua irmã, pra sua mãe. Estupram uma menina, rasgaram a vagina até o ânus. Foi isso? Justo. Rasgaram a vagina até o ânus. E depois deram 8 facadas. Quem faz isso está chapado de crack, de maconha, de cocaína e está com o capeta no corpo. Essa praga, esse filho da puta, que a mãe dele não tem culpa, não devia ter nascido. Essa praga devia ter sido abortado e jogado dentro de uma privada. É verdade. Porque vai ser preso e daqui a pouco está na colônia, não é colônia, na colônia penal agrícola, conhecida como SPA, e saindo durante o dia, voltando à noite, continuando estuprando nesse e continuando matando. Nesse caso, pena de morte, tem que mandar matar. Nesse caso a coisa vai até mais longe, porque trata-se de um adolescente de 17 anos de idade. Menor. Acompanhado de um homem de 37 anos. Tá. Então o homem que for preso de 37 vai jogar a culpa no menor. Tem 17, tem que mandar matar também. Ele vai ficar 3 anos preso, porque na verdade a lei determina... Tem que mandar matar também. A lei determina uma reclusão de até 3 anos. Já tá preso? Sendo que ele sai de lá com 21 anos. Tá preso? Tá preso. Tem que mandar matar. Tem que mandar matar. Pena de morte. Agora esse é o país. Esse aqui é o Brasil. O cara entra dentro da tua casa, come a tua mulher, come a bunda dela, come a xoxota, come o teu filho, come a tua filha, às vezes você tem que dar a bunda pro cara, rouba tudo que você tem, sai dando gargalhada, vai pra cadeia, tem 16 anos de idade, tem 17 anos de idade, e ninguém faz merda nenhuma. Quer dizer, pra ele tem direitos humanos, pra família que é violentada, foda-se. Realmente, Alborguete, um adolescente de 17 anos e um homem de 37, que a polícia prefere não divulgar o nome, foram presos ainda no último domingo, como prováveis autores do crime de latrocínio, ou seja, o roubo seguido de morte. O garoto contou em depoimento que foi o comparsa dele, ou seja, o homem de 37 anos, que matou mãe e filha. Ambos se conheceram na obra do condomínio. Todos os dias saíam do trabalho e iam até o Pesque Pague, onde achavam que haveria R$5.000 aproximadamente no caixa. Na tarde do sábado, foram até lá como de costume. O garoto ainda disse ao senhor Idolino Piccolo, pai da jovem Jéssica e marido da mulher que foi assassinada, que um dia ele iria namorar com a garota que era muito bonita. A dupla sabia que o pai saía todos os dias por volta de 9 horas da noite para buscar a outra filha na escola. Nesse horário, no sábado, bateram à porta da casa da família e Maria Elisa atendeu. Ao perceber que tratava-se de um assalto, ela reagiu e acabou sendo morta, enquanto que a Jéssica era dominada pelo garoto. O jovem, garoto que dominou a moça, fez com que ela entregasse a eles a quantia de R$60 que estavam no caixa. Depois, a jovem foi arrastada para dentro de um veículo Chevette de placas BLR 5316 da cor vermelha e levada até o condomínio onde a dupla trabalhava. Lá o adolescente disse que ficou no carro e não viu o que aconteceu na sequência. O outro bandido teria arrastado Jéssica para uma trilha até o lago, onde provavelmente a estuprou, matou e jogou o corpo dentro da manilha. Agora pasmem os senhores. A polícia ouviu o garoto e é também a mãe dele. A mãe do garoto disse à polícia que o desejo do adolescente era comprar um carro semelhante ao do amigo, ou seja, o Chevette vermelho, que levou a dupla a planejar o assalto. No sábado, o adolescente teria dito à mãe dele que iria comprar um carro por cerca de R$2.500. A mulher questionou o filho dizendo: meu filho, como é que você vai comprar um carro que custa R$2.500 se você tem só R$300 de salário? Ele disse: não esquenta a cabeça, mãe. Um amigo meu do trabalho já me deu umas dicas de como conseguir o dinheiro e eu vou fazer isso. Mas a mãe não acreditava e nem podia ter na cabeça que o filho iria praticar um crime tão bárbaro. O delegado Osmar Antônio de Kik, que é o titular da delegacia de São José dos Pinhais, contou que o depoimento do adolescente foi suficiente para a justiça decretar a prisão do adulto e a apreensão do garoto. Para embasar as detenções, há ainda uma testemunha dos fatos. Foram coletadas impressões digitais em um copo e também uma garrafa de pinga que ficaram dentro da lanchonete, em material biológico das unhas das vítimas e também na vagina da estudante, que passaram por análise. O homem de 37 anos negou toda a ação do crime. Ele veio do estado de São Paulo, onde já respondeu por lesões corporais e também por furto. Além da atuação por latrocínio, ele deverá responder também pelo crime de corrupção de menores e ocultação de cadáver. A mãe e a menina? Os dois. E por que? Por causa de um carro? Os dois. Porque o jovem Alborguete, o adolescente de 17 anos de idade, ele queria comprar um veículo Chevette, igual o do amigo, igual desse homem de 37 anos. Mas não tinha dinheiro. O carro custava R$2.500. Então ele disse o seguinte: lá na lanchonete deve ter cerca de 5 mil naquele caixa. Eu compro o meu carro de R$2.500 e R$2.500 fica para você. Montaram o esquema e foram até a lanchonete. Só que esse dinheiro lá não existia. Ele era depositado semanalmente. E no sábado, o dinheiro já havia sido depositado na sexta-feira, só tinha R$60 no caixa. Como não tinha muito dinheiro e eles seriam reconhecidos, resolveram então dar cabo à vida tanto da mulher quanto da filha de 13 anos de idade, uma garota que chegou a ganhar um concurso de Miss Regional em São José dos Pinhais, tão bonita agora, para ela. Antes de eu encerrar esse programa, por favor, não me queiram mal, não sou o dono da verdade. Não, eu tenho os meus erros, mas as minhas qualidades são superiores aos meus erros. Eu tenho o direito de errar, de corrigir, de pedir desculpas. Sou muito humilde, entendeu? Tenho o coração muito bom. Fico nervoso? Fico. Com que direito, senhores pais, que estão me ouvindo no Paraná, que estão me ouvindo no Brasil e em mais de 50 países da humanidade, que direito tem um menino de entrar numa lanchonete? Eu vim pegar R$2.500 aqui. Não temos. Armados, né? Estavam armados. Armados com faca. Tá. Aí o que fizeram? Nós depositamos. Vasculharam tudo. Para se vingar, mataram a mãe. Depois, os dois estupraram a menina. Rasgaram a vagina, a genitália da menina. E deram 8 facadas. Eu pergunto às autoridades brasileiras: até quando, porra? Agora, se filho da puta tá, vai pra penitenciária ou vai pra aí o quê? 17 anos vai o quê? O de 17 anos vai para um educandário. É, educandário. Vai cumprir serviços sociais. Entendeu? Serviços sociais. Daqui 3 anos, 1 ano e meio, tá na rua matando de novo. O de 37 anos vai levar uma vara no rabo, mas não sei quanto tempo. No mínimo vai virar mamãe lá na penitenciária. Agora, o menor que barbarizou a mãe, barbarizou a criança, não tem o direito de rasgar a Constituição brasileira, de ofender o Poder Judiciário, ofender o Ministério Público, ofender as nossas autoridades, a Ordem dos Advogados do Brasil, de ofender a família negra, branca, de qualquer cor, de qualquer credo, de qualquer raça. Não tem. Tem que morrer. Tem que matar um canalha dessa espécie. Se você gostou, gostou. Não gostou, foda-se. Só para encerrar aqui. Hoje a posse do Barack Obama. Esse cara é muito inteligente. Chamou aquele que ele derrotou lá, não sei o nome do... John McCain. Estão fazendo uma união. Gostei de ter chamado a Hillary Clinton para fazer o papel da Condoleezza Rice, etc. Só que eu sou assim muito espiritualista também. Eu sou católico, sou devoto de Cristo, do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei assim impressionado que ele pegou o trem que Abraham Lincoln, pegou o trem e fez o mesmo trajeto. Esse menino, presidente da República, fez o mesmo trajeto do trem, tá? E já fez o juramento hoje, já em cima da Constituição, que Abraham Lincoln também fez. Atrás de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln não demorou 2 anos no mandato. Foi assassinado no teatro. Eu peço a Cristo que esse presidente coloque a economia no lugar. Peço a Cristo que ele tenha a maior segurança da humanidade. Porque senão ele é um homem morto. Dito e falado. Boa tarde. Boa tarde e até amanhã. Um beijo na sua alma. Você ouviu Cadeia Sem Censura, Rádio Notícia. Você está ouvindo FusãoFM.com. A sua alternativa pop rock. A GVT é a operadora da escolha feliz. Feliz porque o atendimento próprio resolve, não deixa esperando.